Panorama Agrícola para 11 de novembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro. Este é o Panorama Agrícola em noite de lua nova. O ditado de hoje é: sem paciência não há sabedoria. Você confere no Panorama Agrícola de hoje como fazer uma saborosa polenta. Custo de produção da atividade leiteira. E tem também panorama regional. Chicão fala direto de Lages. Uma dica que pode mudar o seu dia. A polenta fica uma delícia se você colocar um caldo de carne na água do cozimento. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O economista Adilson Dal Ponte trabalha na Ipagre de Tubarão e trabalha na área de socioeconomia e tem um projeto sobre custo de produção da atividade leiteira. Como o produtor rural, o produtor de leite, pode acessar essas informações e ser beneficiado por elas? Adilson. O custo de produção da atividade leite aqui já na região de Tubarão é feito desde o ano de 1996. Nós trabalhamos com um grupo de produtores, onde a gente faz o acompanhamento através do software de contabilidade agrícola chamado Contag da Ipagre. E depois nós geramos o custo de produção. Então, o custo de produção ele é um instrumento importante para gerenciar a propriedade. Além de beneficiar os agricultores do grupo, o objetivo desse trabalho é exatamente socializar as informações para que mais produtores que não estão sendo acompanhados, eles possam buscar essa informação. Hoje está no site da Ipagre, né? E também pode buscar junto a todos os escritórios locais da Ipagre, que eles, né, do estado de Santa Catarina, que eles têm essa informação via site da Ipagre. Adilson Dal Ponte, o custo de produção de leite não é igual no oeste do estado, no sul, no Planalto Norte? Muda, né? Muda sim. Muda em função do plantel, muda em função do solo, do relevo, muda em função da quantidade produzida, né? Muda, e acima de tudo, o maior diferencial que muda é em relação ao administrador. Isso a gente pôde observar nesses quase 20 anos de trabalho, é que a peça fundamental na formação do custo é o administrador da propriedade. A gente pôde observar agricultores, né, do grupo com condições piores de tecnologia, vamos dizer assim, de solo, de relevo, e tem resultado melhor comparando com alguns que tenham condições melhores de solo, de pastagem e tudo. Então, o administrador, como em qualquer outra empresa, ele é o responsável, né, para reduzir na redução ou no aumento de custo de produção. Então, é isso que a gente busca comparar. Por que propriedades semelhantes, explorando a mesma atividade, certo? No caso, leite, na mesma região, com a mesma quantidade de animais, com a mesma quantidade, com quantidades semelhantes de terra, com semelhante clima, obtém resultado diferente. E aí a gente constatou que é o ser humano, é o administrador da propriedade que faz a diferença. Isso a gente deixa muito claro, que é importante o agricultor, o produtor de leite, e o agricultor em geral, buscar a capacitação na área de tecnologia de produção e também a capacitação na área de gerenciamento e administração rural. Para enfatizar, um bom produtor de leite, então, tem que ser um bom administrador. Sim, com certeza. Ele tem que ter, como se diz, o lápis e a caneta na mão, certo? Hoje, quem administra sem uma calculadora, ou sem um lápis, sem o papel, ele não sabe o que tá, quanto está custando o produto e quanto está lucrando. Não adianta ter alta produção, alta produtividade e custo alto. Tá? Então, também não adianta dizer assim, não vou gastar nada que vou ter um resultado bom. Não, tu tem que ter, é um meio termo, tu tem que ter uma quantidade de animal de acordo com a quantidade de terra, certo? De acordo com a quantidade de máquinas, equipamento, construção, de acordo sim com a infraestrutura da propriedade. Mas também, né, se tu colocar esses animais a pasto, em área pequena, numa alta concentração de animal, sem uma suplementação, ele também vai ter resultados ruins. Então não adianta ter um custo baixo, entendeu? Se os animais estão passando fome, tá? E isso com certeza não será verdadeiro, porque se o animal está passando fome, isso vai dar problema de sanidade. Então nós temos que colocar que não basta ter custo baixo, tem que ter um custo de acordo com a propriedade, de acordo com os animais que ele tem, de acordo com a terra, de acordo com a estrutura da propriedade. Bem, é nesse sentido então que entra o seu trabalho de socioeconomia e esse projeto aí de custo de produção da atividade leiteira. Certo, a gente busca com esse grupo aqui no sul do estado de Santa Catarina, aqui na região de Tubarão. Já com esse grupo a gente está já 16 anos com esse grupo de leite, acompanhando esse pessoal e busca transferir, né, para os outros produtores de trabalho. A gente conseguiu mudar muito a realidade já com esse trabalho, onde se busca, acima de tudo, não só reduzir o custo de alimento, de sanidade, mas se também fazer com que o agricultor observe que o investimento na propriedade é muito importante. A maioria das propriedades, isso com certeza absoluta, elas têm um dimensionamento maior do que o necessário. Eles têm mais máquinas, mais equipamento, mais paiol, mais galpão. Tem estrutura sobrando para a produção de leite que eles estão produzindo. E isso encarece muito, tá? Que a gente chama o custo fixo da propriedade e ela passa a se elevar. Obrigado ao economista da IPAGRE em Tubarão, Adilson Dal Ponte, pelas informações aí sobre como ter um bom gerenciamento na propriedade, no custo e na produção leiteira. Obrigado, Adilson. Obrigado e um abraço. Fique ligado no Panorama Regional. Programa Caiobi. Pela 12ª vez teve início, município de Otacílio Costa, na região serrana, o programa Caiobi de Educação Ambiental. Em 2 dias de encontro, então, professores da rede pública foram capacitados em conceitos ecológicos e também melhores práticas ambientais. Os envolvidos no programa Caiobi foram 35 professores da rede pública municipal e estadual, das cidades, então, de Otacílio Costa e convidado também de Rio do Oeste, que participaram e aprimoraram seus conhecimentos sobre temas ligados ao meio ambiente, além de percorrer a trilha araucária em Correia Pinto. O programa Caiobi é uma ferramenta importante para auxiliar os professores enquanto disseminadores dos conceitos de consciência ecológica, tanto nas escolas quanto na comunidade. O projeto Caiobi está em linha com a política de sustentabilidade da empresa aqui da região Klabin, que prevê o compromisso em praticar a responsabilidade socioambiental nas comunidades onde atua. Foram então abordados, na ocasião, né, temas sobre a fauna regional, com o professor Pedro Castilhos, que é doutor em zoologia da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Participaram também a Polícia Ambiental, que contribuiu com atividades didáticas, né, sobre educação ambiental. O secretário, né, de Educação Municipal do município de Rio do Oeste também participou, o Edson Sacarini, que também considerou as atividades do Caiobi, que além de auxiliar os professores na reciclagem de seus conhecimentos, sobre também o meio ambiente e educação ambiental. Isso se reflete ao trabalho desses educadores né, com seus alunos. Outros temas interessantes como florestas plantadas, né, sustentáveis, aquífero Guarani, foi falado também, gestão ambiental e matas legais foram temas, então, de discussão, né, pela 12ª vez, então, esse programa Caiubi que aconteceu, então, no município de Otacílio Costa. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.